aí, malucão? Tá pensando que você é malandro? Malandragem de verdade é viver, maluco. Se liga só nessa fita aí, então. Às vezes eu penso como é que pode ser assim. E hoje em dia as pessoas têm sangue tão ruim. Eu vejo gente matando, a morte não para. Vem sempre buscar aquele que dá mancada. E nesse jogo da vida, vence o que for mais forte. Eu olhei para um lado, vejo um rapaz falar alto. Valente, nervoso, com sede de matar. Diferente, simplesmente não dá pra acreditar. Cheio de ganância, com cara de mal. Ele diz que é ladrão. Esse acho maioral, é você aquele cara que eu vi lá no bar. Bebendo igual um louco, sorrindo sem parar. Olhando feio pra todos que passavam por lá. Eu tô de marcação com você, relembrando tudo aquilo que você já fez. Um certo dia eu estava no maior sossego, tomando várias cervejas com a Vanessa e a Priscila. Tem pessoas que me olham desejando mal, tem pessoas que criticam, isso é normal. Mas com a ajuda de Deus, de nossos orixás, com fé e sem caô a gente chega lá. Como dizem, já passou dessa pra melhor. Não vou olhar para trás, vou segurar o B.O. A minha vida está ficando cada vez melhor. É assim que tem que ser, eu me sinto só. Sem ninguém pra dar conselho, nenhuma orientação. Se você não for esperto, vai ficar sofrendo então. Ele diz que é ladrão. Quer trocar tiro então? Ele diz que é ladrão. Não deu certo não. Ele diz que é ladrão. Seu sonho foi em vão. Ele diz que é ladrão, ladrão, ladrão. Ele diz que é ladrão. Quer trocar tiro então? Ele diz que é ladrão. Não deu certo não. Ele diz que é ladrão. Seu sonho foi em vão. Ele diz que é ladrão, ladrão, ladrão. Sua infância era de mil maravilhas, presente todas as horas em suas festinhas. Quando era pequeno pensava em soltar pipa, jogar bolinha de gude e bater bola lá na favelinha. Tá tudo bem, estou legal então. Por quê? Tô bem a pampa, firmeza, aqui não tem vacilão. Mano, quando crescer você quer ser o quê? Juiz, advogado? Então um promotor? Mas essas atividades não faz meu tipo não. Minhas aventuras são outras, eu quero ser ladrão. Andar com roupa da moda, ter mulher à minha disposição. Estou começando a observar uma solução. Eu sei que isso não vai durar por muito tempo. Esse tipo de vida só vai trazer sofrimento e destruição. Preste atenção no desabafo de uma pessoa sofrida, criticada por todos e pelos seus irmãos. Vou começar a rimar tudo que eu já passei. Tive vários conhecimentos com pessoas que sabia que não iria me dar bem. Tive coletividade com os manos da quebrada. Passei a ser um traficante lá da área, considerado por todos e sempre respeitado. Meu ibope nas delegacias, inacreditável. Acusações de entorpecente e roubos a banco. Procurado pela polícia civil, não tinha pra onde correr. Acabei sendo levado pra 56 DP no bairro de Vila Alpina. O que eu vou fazer? Agora a casa caiu, estou prejudicado. 5 anos numa cela em regime fechado. Esse é o destino de um preso condenado. Ele diz que é ladrão. Quer trocar tiro então? Ele diz que é ladrão. Não deu certo não. Ele diz que é ladrão. Seu sonho foi em vão. Ele diz que é ladrão, ladrão, ladrão. Ele diz que é ladrão. Quer trocar tiro então? Ele diz que é ladrão. Não deu certo não. Ele diz que é ladrão. Seu sonho foi em vão. Ele diz que é ladrão, ladrão, ladrão. Meu pai me olhando de cara feia, meu irmãozinho chorando. Que tristeza, saí de casa, nem fiz as malas. Eu era só mais um jovem que estava drogado. Eu vejo um cara correndo da polícia, dispensando uma arma. Mas que vida, aquele cara no chão, em overdose, um cidadão comum. Na neurose, a sua mãe ficou sabendo, não acreditava. Estava chorando, meu filho volte pra casa. Pessoas que vivem nessa vida, entra no mundo do crack, não tem saída. Quando eu pensava que estava sossegado, foi só um engano, pensei errado. Mas um mano de repente chegou em mim. E aí ladrão, faz um 10 aqui. 1.9 de idade, acabei de morrer, foi caguetagem. Dois justiceiros, sangue ruim, essa malandragem não me faz feliz. Agora já fui, o resto é com você. A consciência é sua, não queira se crescer. Esse é o recado que eu tinha pra falar. Se precisar de mim, estou aqui pra ajudar. Ele diz que é ladrão. Quer trocar tiro então? Ele diz que é ladrão. Não deu certo não. Ele diz que é ladrão. Seu sonho foi em vão. Ele diz que é ladrão, ladrão, ladrão. Ele diz que é ladrão. Quer trocar tiro então? Ele diz que é ladrão. Não deu certo não. Ele diz que é ladrão. Seu sonho foi em vão. Ele diz que é ladrão, ladrão, ladrão. Ladrão, traficante lá da área, sangue bom. Da quebrada das pessoas mais considerada. Cê pode acreditar. Ah, ah. Malandragem de verdade é viver, maluco. Pode crer, é isso aí, vai me dar paz no ar. Tô dando recado pra você, me conscientizar. Pula prudente, é isso aí, tal. Zona Leste, Santo Amaro, Zona Sul, Jardim Acamu e tal. E aí, Alto do Riviera. Paz.